posição lá da oeste. De BH, incentiva os moleque a estudar. Vida do crime, já não quero entrar, porque eu já fui, difícil é voltar. Se nessa vida você optar, somente Deus para te julgar. Muitos vão dormir com fome se pá, outros só tem água com fubá. Reforma agrária, ninguém quer pensar, nem MST quer terra pra plantar. Gravatado pilantra, só quer roubar. Escola não tem, emprego não há. Polícia na F só vem pra matar. Gringo no Brasil, aprende a salvar muita gente, ali nem tem onde morar. Chuva caiu, muito me levar. Barraco que resta esperança no ar. Vem pro hip hop, curtir e dançar. Se for pra brigar, não precisa colar pra favela. Um salve aqui, ele é, então passa pro E. Deus tenho fé, malandro é malandro, mané é mané. Respeito na quebra, é só pra quem é. Não tenho Mercedes, não tenho chofé. Só apenas mais um que os batidos de Zé. Daquele auge desceu uma mulher. Falou que de asfalto eu sou picolé. Me rebaixar, maluco qual é? Pipoca racista, sai do meu pé. Eu não vou fazer o que o sistema quer. Te assaltar pra ver de qual é. Revolve farinha, isso que cê quer. Entra no jogo, dando se fé. Acaba morrendo na mão do mamé. Então quando sujar é melhor dar no pé. Quem fica pra ver é finado não é. Pode queijo tá pronto, então traz o café. DJ liga o box, vou dar o rolê. Dica só larga, pisa de boné. Na roda de break, o pivô passa flé. Desce pro moinho, para em pé. Na parede o grafite, cê acha ou não é? Pula pro I, se liga aí. Vamos dizer não, ó, FMI. Globalização, bem longe daqui. Marcelo L.A. que vem pra unir. É para somar, não subtrair. Pra multiplicar, também dividir. Passo a passo, vamos seguir. Degrau a degrau, temos que subir. No meio da escada, não vou desistir. Já que eu comecei, então vou prosseguir. Mostrar a real que pega aqui. Rap nacional pra você ouvir. Conscientizar, se divertir, assimilar e discutir os problemas que afetam o povo daqui. Não sei mais contar com a música aí. Com humildade pra evoluir. A cabeça dos manos que eu quero atingir. Através da arte do crime sair. Foi graças a Deus que dele eu fugi. A vida do crime não é pra ninguém. A-E-I-O. Só. Situação vai de mal a pior. Noiado desanda, vem caça o pó. Tem mano na quebra que dá até dó. Muitos que morreram, era menor. Restou sofrimento pra mãe, pai e vó. Que sempre lutou pra te ver na melhor. Quando tá nesse estágio você fica só. Cadê seus amigos que tava ao redor? Pagava rodada, carreira de pó. Ninguém te visita lá no xilindró. Só mina com outro tá lá no mocó. O nome do cabra safado é cipó. Que resta do crime, garganta da nó. Cabeça vazia, maluco vê só. Final é cadeia, senão papapó. Só dois mil barridos, mano, TZO. Termina com um sistema paulo. Me passa a bola que eu quero é mabu. No box rolando, sou de jabu. Tá ensolarado, céu tá azul. Na leste, na oeste, na norte, na sul. Cobrança é feita com bico de anu. Quem deve não paga, só toma nu. Morreu pra deixar de ser filha da bu. Vai virar comida, ração de urubu. Achou que ele esperto era mais um jacu. Eu vou dar um rolê lá no pato guru. Liguei a TV, não pôs no gugu. Em Minas tem clássico, cruzeiro, galo. Troquei de canal, vi o índio Xingu. O mano falando da tribo zulu. Os piores anos da ditadura. Que foi comandado por garras azul. Vou passar no fax pra ONU. O Brasil fez do povo boneco vudu. A-E-I-O-U. Desviamente calculado, o sistema de governo. A-E-I-O-U. Rap é compromisso, esse é meu hino que me mantém vivo. A-E-I-O-U. Nossa vitória não será por assim. A-E-I-O-U. A vida do crime não é pra ninguém. Eu não me conformei com o que foi me dado. Era a marcha que o sistema criou. Da bandida, você não traça de veneno e peço flat. Que o pobre se mova, se forme e vai pra cima. Inteligência e personalidade. Então, mostra pra esses cu como é que faz. Veja um homem e mantenha sua postura. A vida do crime não é pra ninguém.